lembra aquele dia em que nos conhecemos e que tivemos uma troca de olhar. Pois naquele momento um grande amor nasceu, eu e você, você e eu. O sabor do seu beijo está em minha boca. O tempo passou, mas não te esqueci. Com certeza não me esqueceu também. Então vem. Pra ser feliz. Chama, chama. Um abraço, meu parceiro, Sérgio Bacana. Esse é sucesso, meu irmão. Desejo Black. Manda Desejo Black. Aqui a sofrência é garantida. Lembra suas mãos tocando a minha pele. O meu corpo precisa do seu. Foi os seus carinhos que me fez tão bem. Então vem. Então vem. Vem sem medo. Vem pra mim. Nosso amor. Ser feliz.